andando em meio a precipícios, pensando em quem ficou pra trás. Pedras pontudas já foram piores, hoje eu me locomovo como um gato. Andando em meio a precipícios, pensando em quem ficou pra trás. Pedras pontudas já foram piores, hoje eu me locomovo como um gato. Somos a carne e o sangue que os demônios e os anjos sentem inveja, investida contra essa maré de receios que o início de toda semana traz. Subúrbio com superlotação de dores e amores que se foram num passar de mágica. Amigos mortos pelo acaso de um descuido ou pelo peso crítico de ser quem era. Derivados do abandono, crias dessa rua que só serve de atalho quando mundos entram em colapso. Cercado por todo o barulho podre da BR, me sinto tão preso nesse cárcere privado, sufocado pelos braços calejados dessa marginal ininterrupta. E que se abra os portões e os cães possam brincar com liberdade no que resta de gramado. Ei. Pedras pontudas já. Hoje eu me